onde mora, se é cidade ou sertão. Se a casa é de madeira ou feita de ilusão. Não importa o carro, nem a conta no banco. O que vale é a verdade, se carrega no manto. Não importa a cor da pele, nem sua religião. Se é branco, preto, amarelo, irmão do coração. Se é rico ou se é pobre, se tem ouro ou tem fé. O que conta é o amor que você planta e o bem que você quer. Porque o que importa é o coração. É o amor que nasce da compaixão. É estender a mão, sem olhar quem vem. É fazer o bem, sem querer nada também. Tem gente simples que brilha mais que sol. Com um sorriso puro que vale um lençol. Coberto de alma, abraço de paz. Quem ama de verdade sempre vai muito mais. Porque o que importa é o coração. É o amor que nasce da compaixão. É estender a mão sem olhar quem vem. É fazer o bem sem querer nada também. Porque o que importa é o coração. É o amor que nasce da compaixão. É estender a mão sem olhar quem vem. É fazer o bem sem querer nada também. Então não julgue pela roupa nem pela profissão. A beleza mais bonita se encontra na intenção. E se o mundo inteiro pensasse assim, a vida seria mais leve, mais justa, sem fim. Pensasse assim, a vida seria mais leve, mais justa, sem fim.